Oh, oh. Será que é o teste na garganta ou nó? Tipo de provação, me sinto só. Quem vem dar ajuda? Quem é seu amigo? Quando você precisa, me sinto só. Será que é o teste na garganta ou nó? Tipo de provação, Deus me perdoe se eu estiver errado. Me abençoe, porque mano, tô andando só. Aqui é você. Quantas vezes eu andei sozinho, sem um caminho certo pra trilhar. Em um milhão de espinhos eu já pisei, mesmo assim no caminho entreguei. Oh, não. Sinto que isso tudo pode mudar. Já tá na hora do meu sonho brilhar. Você me disse que eu não era ninguém. Te provei, hoje eu sou um rei. Oh, show. Vários no caminho, em volta da multidão. Mas por dentro sempre sozinho, procurar motivação. Sonho bom como abrigo, separar o sangue bom, assim como o joio do trigo. Ter orgulho em acordar, ver a face no espelho, semear o que é bom, o que é ruim vai pro poeira. Vida estranha é o que parece, e o mundo é cabreiro. Onde amar não vale nada, e tudo se compra com dinheiro. Como oração, como voz pra quem precisa. Limpe seu coração, que o mal não se fertiliza. A vida é como brisa suave e passageira, sonolenta, violenta, como uma segunda-feira. Arrisca competir ou se fode nessa vida. Ser pedreiro ou MC, e aí? É da vida sofrida. Se olhar pro céu não vem, não tem ninguém pra te ajudar. Mas vacila na rua pra ver onde vai parar. É choque, borrachada, é preciso ter malícia. Polícia despreparada, Robocop, milícia. Vi vários se envolver numa vida e não voltar. Andar sem direção é como não sair do lugar. Se perguntar, JL não é conto, não é lenda. JL já tá pronto há muito tempo, agora aguenta. Eu andei e vou caminhar nessa estrada de espinho. Eu lutei pra conquistar, mesmo não estando sozinho, sei. Quantas vezes eu andei sozinho, sem um caminho certo pra trilhar. Em um milhão de espinhos eu já pisei, mesmo assim nunca me entreguei. Oh, não. Sinto que isso tudo pode mudar. Já tá na hora do meu sonho brilhar. Você me disse que eu não era ninguém. Te provei, hoje eu sou um rei. Oh, oh. Como planta, viva no deserto, sentindo saudades daqueles que estão por perto. Mas pior seria se eu não os tivesse. Pique um escoteiro sem o fogo que o aquecem. Plena madrugada, meio da floresta. Coelhos se escondam, lobos fazem festa. Tipo um objeto, cai da mudança. Mas como criança, viva a esperança. E mesmo sem querer, às vezes me sinto como se alguém me jogasse num labirinto. Corda no pescoço, só ouvindo um cinto. Muito mais não posso te acompanhar nesse jogo. É prova de fogo, um jogo de guerra. Solidão que chega, sem pensar me enterra. Tanto de tristeza, acompanho o mal. Mas a luz que eu procuro me aguarda lá no final. Então vamos, mano, sacode a poeira, tudo. Vale 012 SJC Zona Sul. Eu tô firmão, e a minha mão aperte, irmão, e lembre-se que o amor é mais forte que a solidão. Cidadão, pobre, calçada, cama, levante-se e diga a esse mano que o ama. Se você não tem coragem, entendo, mas te digo, o Senhor está ali da mesma forma que está contigo. Quantas vezes eu andei sozinho, sem um caminho certo pra fase. O sofrimento alimenta mais a sua coragem. Coragem, coragem, coragem, coragem, coragem.